Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e no vídeo de hoje eu vou te contar mais uma história para que você relaxe, para que você ouça enquanto estuda, trabalha ou para você dormir, como preferir. A história de hoje é o cravo e a rosa. Se você quiser ajudar o canal, se inscreva, curta o vídeo, deixe um comentário e compartilhe com quem você acha que vai gostar dessa história. Agora, encontre um lugar confortável, tranquilo. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Relaxe o seu corpo, deixe que ele derreta em direção ao chão. E foque a sua atenção na minha voz e na história. Vamos começar. Era uma vez, em um jardim encantado, muito, muito bonito, onde havia flores de todas as espécies, tamanhos e cores, flores verdes, brancas, rosas, vermelhas, laranjas, roxas, amarelas, lindas e perfumadas. Mas, dentre todas as flores, havia uma linda rosa. Uma rosa tão linda e cheirosa que ofuscava a beleza e o aroma de todas as outras. Mas essa rosa tinha apenas um defeito. Ela era muito convencida, porque ela sabia que ela era a flor mais bela. E ela achava que ninguém poderia ser mais bela do que ela. Então, um belo dia, os ventos do norte passaram ali pelo jardim, ventando para lá e para cá. E eles acabaram deixando ali uma sementinha, a sementinha de um lindo cravo, tão lindo que os ventos começaram a contemplar a beleza daquela flor. Eles diziam: "Que flor tão linda! Vale mesmo a pena deixar aquela sementinha ali, para que aquele cravo cresça e seja contemplado com a beleza de todas as amigas flores que estavam ali ao seu redor." Um dia, quando o cravo já estava maiorzinho, ele então encontrou a rosa, tão linda, bonita, tão perfeita. Então, o cravo imediatamente se apaixonou por ela. Que rosa mais linda! Ele ficou cego de amor por ela. Ele tentou se aproximar da rosa, mas a rosa, toda vaidosa e metida, não quis nem conversar com ele. A rosa lhe deu as costas e o cravo se pôs a chorar. E ele foi ficando triste, triste, mais triste e foi definhando, definhando, definhando. E então ele caiu, todo tristinho. Suas pétalas foram se desmanchando, caindo uma por uma. Ele foi se definhando e suas amigas não podiam fazer nada por ele. A Rosa, ao ver aquela situação, simplesmente ignorou, porque ela achava que nada era tão importante quanto a sua beleza. Até que um dia, uma menina de coração puro andava pelo jardim, passeando, e encontrou o cravinho, todo despedaçado e definhado, quase todo destruído. Então, ela tirou o cravo do jardim e o levou para casa. E então, ela cuidou do cravo dia após dia, com tanto amor e carinho. Até que o cravo, sentindo o amor da menina, começou a reagir. Ele foi reagindo, melhorando, reagindo. E então ele ficou lindo novamente. Ele ficou tão lindo, mas tão lindo, que a menina achou que seria errado da sua parte deixar esse cravo ali, sozinho, preso em um vaso no seu quarto. Então, ela o devolveu para o jardim. Ela deixou o cravo exatamente no mesmo lugar onde ela estava. Quando as amigas flores viram o cravo se aproximando e voltando tão bem e tão lindo, elas ficaram muito felizes. Já a Rosa, ao ficar sabendo que uma flor nova havia chegado em seu jardim, ela logo quis saber quem era. Então, ela foi procurando, procurando, procurando pelo jardim e, enfim, encontrou o cravo. Ao ver a linda flor em que o cravo se tornou, ela não resistiu. Seu coração bateu forte, forte. E ela começou a se tremer, assim como suas pétalas, que começaram a sacudir. Ela ficou impressionada e encantada com a sua beleza. Ela disse: "Que cravo mais lindo! Como você é belo!" O cravo olhou para a rosa e respondeu: "Você também é bela, só porque eu sou o mais belo ainda." A rosa ficou indignada e percebeu que as atenções estavam todas voltadas para o cravo. E ela passou a não ter mais importância para suas amigas. Então, ela foi ficando triste, triste, triste, cada dia mais triste. Começou a definhar também. Foi definhando, definhando. Mas, quando o cravo percebeu que ela estava definhando, ele chegou pertinho dela e deu um beijinho em suas pétalas. Ele disse a ela: "Não fique assim, Rosa. Você é tão linda quanto eu. Você é tão linda quanto qualquer flor que existe nesse jardim." A Rosa ficou envergonhada. Ela não esperava por essa atitude do cravo. Uma atitude tão linda, tão nobre. E então, Eles se tornaram melhores amigos. Estavam sempre juntos. Onde estava a beleza de um, estava a beleza do outro. Onde estava a alegria de um, estava a alegria do outro. E então, eles viveram assim, felizes para sempre. Esse é o fim da história. Você gostou? Agora, você pode continuar aqui por mais um tempo, pelo tempo que você quiser, relaxando, dormindo, ou você pode parar e continuar o seu dia. Independente da sua escolha, você vai se sentir bem, feliz, saudável e relaxado. Muito obrigada pelo tempo que você passou aqui comigo hoje. Namastê.